Saudações a você, companheiro, e a você, companheira nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita, recebendo hoje a nossa querida companheira Marina Jewartoski para tratar de um tema muito interessante. A gente vai falar sobre contentar-se, a gente vai falar sobre simplicidade, sobre o estilo de vida. Então, a Marina, que é da área do estudo do comportamento humano, tem muito a nos auxiliar em nossas reflexões, não é mesmo? Boa noite, Marina, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos, o Wilson, Sandro, que está aqui também conosco. Temos sempre, né, muito, não sei se a falar, mas muito a aprender nesse campo, sempre, né? Então, que sejamos todos, né, essa noite, sejamos todos conectados para podermos receber todos, muitas boas intuições. Com certeza. Lembrando que aqui nós estamos e agradecemos sobretudo, a Deus pela oportunidade, a Jesus, o nosso mestre, nosso guia, e aos benfeitores espirituais, que são, eu acredito, os verdadeiros dirigentes dessa atividade, a quem nós nos apresentamos humildemente e rogamos auxílio para que possamos aproveitar esses instantes que se seguirão. E agradecemos também você que nos acompanha, que está na sua casa. Obrigado pela presença, obrigado por permitir que adentremos o seu lar, que possamos aproveitar, como eu já disse, esse tempo juntos. Agradecemos o Sandro Moretti, que está aqui com a gente também. Boa noite, Sandro. Boa noite, tudo bem, pessoal? Sandro está lá entretido, ele está cuidando da técnica, tá lá, tem muitos botões para ele ali, né, Sandro? Para dar tudo certo, mas Um olho no fazendo peixe e outro no gato. um olho no peixe, um outro no gato, e aí quando eu faço uma pergunta para ele assim, eu sempre pego ali de surpresa, né, Sandro? Exatamente. Muito bem, como eu já adiantei, nós vamos falar um pouco hoje sobre estilo de vida. E o Espiritismo tem muito a nos auxiliar nesse tema, nessas questões práticas. O tema do programa é simplicidade, bem-aventurados simples, a gente vai fazer referência a esse ensinamento também de Jesus. Mas antes de iniciar, a gente trouxe um texto aqui do Emmanuel que eu vou ler para vocês, para a gente começar os nossos comentários. Antes, eu quero dar um recado para você. Olha, no próximo dia 25 de junho, domingo que vem, no Teatro São José, aqui em Piracicaba, vai acontecer a apresentação da peça Além da Vida, uma peça baseada na obra de Chico Xavier. Essa versão da peça, Marina, já está em cartaz há mais de 10 anos e ela já foi vista por mais de 2 milhões de espectadores em todo o Brasil. É a peça espírita, a montagem espírita mais antiga do Brasil. É, a primeira versão, né, a edição dela foi feita lá por Augusto César Vanucci, um diretor conhecido da Rede Globo, né, que contava com a participação do ator Paulo Figueiredo, conhecido também. E nós teremos a grata alegria de receber essa montagem aqui em Piracicaba no domingo, dia 25/6. Você que acompanha o movimento espírita aqui, que já conhece, você pode adquirir os seus ingressos na Livraria Espírita Allan Kardec, ali no centro de Piracicaba, na Rua Voluntários de Piracicaba, número 587, na sala 5, esquina com a Alferes José José Caetano. Caetano. Então você faça uma visita na livraria e lá você vai adquirir o seu ingresso. Tem um ingresso solidário e você tem mais informações no portal da USE Piracicaba, usepiracicaba.com.br. E também, se você preferir, mais confortavelmente, você pode adquirir da sua casa pela internet no endereço megabilheteria.com. Também lá no portal da USE Piracicaba, você vai ter na matéria, vai ter o link certinho para a página deste espetáculo, porque lá no megabilheteria.com tem vários espetáculos. Aí você seleciona por cidade, por espetáculo, para poder adquirir certinho. Então, Se você quiser, entre primeiro no portal da USE Piracicaba, lá você vai ter o link diretamente para o evento Além da Vida, no dia 25/6, um domingo, às 19 horas. Olha que delícia! Que maneira maravilhosa de começar a semana, Marina. Exato. Domingo, obrigada. Às 7 da noite, assistir uma peça maravilhosa dessa, tenho certeza que será enriquecedora. E nós temos aqui uma novidade para você que acompanha, que é ouvinte, que é telespectador, porque agora estamos no vídeo também, né, do programa Visão Espírita. Nós sortearemos 4 ingressos para a peça. Para você participar do sorteio, basta enviar uma mensagem. Sandro, qual é o número? 8877-8022. É o WhatsApp lá da Livraria Espírita Allan Kardec. Uhum. É o 98877-8022. O Sandro está confirmando lá. Acesse o site, tem lá na primeira página do portal, Sandro. Mande uma mensagem dizendo, quero assistir Além da Vida em Piracicaba. Uhum. Quero assistir Além da Vida para que nós possamos fazer o sorteio de todos que mandarem essa mensagem. Uhum. Então, nós sortearemos 4 ingressos, uhum, né? 2 pares de ingressos. Então, você vai receber 2 ingressos e a outra pessoa 2 ingressos também, para você levar um acompanhante. Então, 2 pessoas serão contempladas, cada uma com 1 par de ingressos para a peça Além da Vida. Novamente, para participar, mande uma mensagem para 98877-8022. Muito bem, recado dado. Podemos, então, iniciar o nosso programa de hoje. E para introduzir o assunto, nós selecionamos um texto do Espírito Emmanuel, denominado Contentar-se. Esse texto foi extraído da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier. O texto inicia com uma citação à carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11. Abre aspas. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Fecha aspas. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Fecha aspas para Emmanuel. Marina Jevartoski, esse é um texto que Emmanuel parece que fala com uma certa eloquência, né? Ele termina com uma certa autoridade, né? Perguntando aí, será que a gente está esperando que alguém aprenda por nós? O que realmente essa indagação, né? É muito para nos alertar, né? Que não existe alguém aprendendo por alguém. Então, a mensagem é maravilhosa, ela é assim, muito, muito elucidativa, né? Basta a gente lembrar que Emmanuel foi convocado, né, pelo mestre para falar sobre seu evangelho, né? E que o Emmanuel fala muito mais do evangelho do que, no caso, André Luiz, né? Sim, Desses, para dizer desses que Chico... Então, mas a mensagem tem a ver com o tema de hoje, né, Wilson? Muito a ver. É uma indagação nossa sempre. Nós, será que eu tenho que me conformar com tudo ou tenho que querer mais, né? Vamos ver se durante o programa a gente pega lá e conecta isso com a simplicidade, né? Pois é, pois é. E assim, como eu disse lá no início, o Espiritismo nos dá muitos exemplos de simplicidade. Chico Xavier foi um exemplo. Me lembro que alguns anos atrás eu estive em Uberaba, na casa onde ele trabalhou os últimos anos de sua vida. E assim, o ar de simplicidade em tudo, na caminha, no quartinho dele, é emocionante. A gente entra naquele ambiente, os móveis, é tudo muito simples, mas exala amor, exala afeto. Parece que é tão profundo entrar naquele, adentrar aquele, aquele ambiente. E aqui, a gente precisa citar isso, né? Emmanuel vai falar, pedem-se a Deus absurdos estranhos. Eu vou citar, Marina, um vídeo que eu tomei conhecimento essa semana. Então, um certo pastor de uma determinada igreja participou de um podcast essa semana, juntamente com um certo deputado. Eu vou evitar de falar os nomes, porque, na verdade, não vem ao caso. Mas um deputado federal, juntamente com um pastor conhecido da igreja evangélica, participou de um podcast e, durante a conversa, ele falou sobre prece. E disse que eles, os evangélicos, é claro que ele... Quando a gente usa o termo evangélico, a gente jamais está... generalizando, né, colocando todos os evangélicos. Existem certos segmentos, né, que têm orientações mais específicas do que outras, mas os evangélicos em si é uma denominação muito ampla. Tem as igrejas muito, tradicionais, muito. Históricas, as pentecostais, as neopentecostais, enfim, não dá para simplificar esse assunto. Mas cabe-nos saber que era uma pessoa evangélica, junto com esse deputado. Ele então estava ensinando Sandro a orar, dizendo que o cristão havia perdido a sua capacidade de fazer orações precatórias, como salmistas. Ele deu um exemplo de Paulo, e num dos outros exemplos que ele deu, ele disse o seguinte: nós precisamos pedir para que Deus liquide os nossos inimigos. A gente deixou de pedir isso. Pedir para que determinada pessoa caia doente, e que possa reconhecer Deus no leito de morte. E quando ouvi isso, isso me deixou atônito. Me incomodou profundamente. Profundamente. E, gente, como uma figura pública pode se expressar dessa maneira, falando sobre o Cristo? E por isso a gente sempre diz que não existe um Cristo, né? Existem Cristos. Não existem... Não existe Deus, existem deuses. Claro que, por favor, entendam o que eu estou dizendo, porque existem interpretações, adaptações, cada um adapta, né, Jesus, os ensinamentos de Jesus, para sintonizar com as próprias crenças e os desejos particulares. Então, quando eu li esse texto, Marina, que fala assim, pedem-se a Deus absurdos estranhos. Então, o mínimo que se poderia dizer disso é um absurdo. É um, né, exemplo, vale lembrar, Wilson, que segmentos evangélicos, eles seguem muito o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o Deus que é apresentado é um Deus mais... A ira de Deus, a é um Deus vingativo, o Senhor dos Exércitos. Então, olha, né, como o Espiritismo e também... eu digo, a interpretação do Espiritismo sobre ela é muito mais próxima, daquilo que Jesus tentou mesmo, expôs. E às vezes o evangélico não apreende por ter muito forte o Antigo Testamento. Tem esse Deus ainda que Jesus não veio derrubar, ele veio suavizar aquele pensamento. Né? Vamos dizer assim, trazer novidades para essas mentes que estavam aí apegadas àquilo, né? Mas como é duro desapegar de uma crença, né? É muito desconstruir. Difícil. Kardec fala, né? Sim. É melhor, se a gente conseguir ensinar a criança desde o começo, né? Olha, dentro do espiritismo, é muito mais fácil do que desconstruir aquelas pessoas que passam a ser espíritas depois de adulto. Construir as crenças que teve antes para colocar novas, está sempre voltando. Então, eu creio que ele quis dizer isso, ter essa imagem desse Deus vingativo, que nós não temos, e nem foi aqui Jesus. E o Espiritismo, né, vem confirmar que não era assim. A construção do aprendizado não é assim. Não, a gente vai fazer referência aqui, vai lembrar, por exemplo, entre tantas, né, mas da passagem do filho pródigo. Nenhum esboço de vingança, de questionamento sobre as atitudes daquele filho, aquele pai que para nós representa Deus. O pai em nenhum momento indagou, por que fizeste isso comigo, filho? Por que gastaste, dilapidaste o patrimônio que era de tua família, que seria de teus filhos, de meus netos também? Em nenhum momento o pai fez isso, ele recebeu de volta, demonstrando que o amor de Deus é maior do que tudo. A misericórdia de Deus é maior do que tudo. Porque aquele pai representava a sabedoria. Representava, né? A sabedoria. E a sabedoria divina sabe que nós estamos aqui na terra, porque a terra, com todas as sensações e toda o que a matéria propicia, é barro que nós iremos. O filho só estava aprendendo. Ele estava, exatamente, aquilo para o filho, aqueles erros foram parte do processo de aprendizado dele, ele precisava daqueles erros. É. Talvez o filho que tenha ficado, não tivesse chegado a hora para aquele irmão que ficou, né, para aprender ainda. Talvez a hora dele ainda vá chegar, talvez ele cometa os mesmos erros, ou talvez ele olhe para os erros do irmão dele e não os cometa. Ou talvez ele tivesse... conseguido ultrapassar algum aprendizado, e esse era, no papel do outro irmão que ficou, o próximo aprendizado que ele não superou, né? Pois na hora é. Ali, ele... É. Que talvez tenha a ver com a simplicidade e o não conseguir a simplicidade, né? Por que que nós não conseguimos ainda? Onde tropeçamos? Pois é. Para entender é. O simples, né? É. Marina, mas ainda, permanecendo ainda nessa questão dos pedidos absurdos, eu dei o exemplo aqui falando de um irmão evangélico que também está no processo de aprendizado como nós. Uhum. Também talvez nós compreendamos de uma maneira, ele compreende de outra. É claro que nós nos transformaremos, né? E ele também se transformará, cada um de nós vai seguir um caminho. No final das contas, o caminho de todos nós será Deus. Sim. Todos nós encontraremos Deus e aprenderemos a amar mais cedo ou mais tarde. Os caminhos que escolhemos tornam o aprendizado um pouco mais difícil. Uhum. A escola pode ser uma boa experiência, né? Mas o repetir de ano é horrível. Né? O repetente, ele sabe que como é ruim, né? Os amigos todos seguem adiante, estão falando sobre outros assuntos. É. E ele está lá revendo todos aqueles assuntos já maçantes que ele viu o ano todo. Uhum. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não ficar repetindo muito tempo aqui isso. Mas, assim como falamos, então, desse irmão de outra religião, me ocorre também que, mesmo dentro do espiritualismo, e por que não do espiritismo, podem acontecer pedidos estranhos também em nossas preces, né? Por exemplo, eu já ouvi falar, muitos casos, histórias que já me contaram de pessoas que, por exemplo, em centros de Umbanda ou Candomblé, ou mais a Umbanda que trabalha com atendimento mesmo, né? De pessoas que vão pedir, né, para se livrar de alguma pessoa que consideram que sejam entraves no caminho dela. Por exemplo, você se comunica com uma entidade, com um espírito, e conta para ele que um colega de trabalho seu, uma colega de trabalho, está te prejudicando, que não deixa você crescer na vida, que não deixa você ser promovido, que faz fofoca contra você, eu não sei o que você acredita, como é esse relacionamento. Mas aí ele vai pedir para esse espírito para que aquela pessoa saia do caminho dela. Então, é um pedido que para ela faz sentido. Mas nós, pelo conhecimento que nós temos, sabemos que é um pedido estranho também. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Quando alguém pede uma coisa dessa natureza para um espírito, o que pode acontecer, Marina? Quais são as possibilidades? Dei o exemplo da Umbanda, mas nada impede que isso aconteça num centro espírita. Uhum. Né? A pessoa sentada ouvindo uma palestra eleva o pensamento e fala: Deus, tira aquele fulano do meu caminho. Né? Ou então tem algum desejo equivocado para aquela pessoa. É, o que pode acontecer é quando o desejo é que contemple, vamos dizer assim, uma coisa que não seja da vontade, da lição divina, que é o amor, né? Que fuja do amor, pode acontecer que quem executa as ordens são espíritos. Onde a ordem chega, o pedido chega, espíritos de menos, igualmente quando vai em centros de Umbanda, como você falou, e pedem para fazer o trabalho para tal. São espíritos que vão atuar no intuito de ajudar, né? Aqueles espíritos até têm o interesse de ajudar. Sim, no entendimento deles, ele vai ajudar quem pediu para eles. É. E prejudicando o outro. Prejudicando. Ele vai acabar acreditando que aquele outro realmente é merecedor daquele mal que ele está produzindo. Uhum. E que ele está fazendo justiça. É. Né? Exato. Porque o pedido da pessoa assim, realmente é insuportável para aquela criatura seria de trabalhar a tolerância, né, de conseguir entender por onde poderia compor, ao invés, né, de... Enfim, é bem por aí mesmo. Nós podemos, inclusive, dependendo como fizermos o pedido e onde fizermos, eu tenho uma história gozada, né, que assim, quando eu trabalhava com um grupo de pacientes psiquiátricos, e às vezes passava na rua um carro de som falando de uma cigana que lia as cartas e trazia o amor de volta. De volta. E uma paciente falava, ela até virava os olhos e falava: ah, eu preciso ir nessa cigana. Eu falava: fulana, pense bem. Se uma pessoa que você não gosta fosse fazer um trabalho para você ficar com ela, porque ela afirmava que dava certo. Eu falei: já pensou que não é um pedido que você deveria fazer? Faça um pedido você para Deus, para que, se for bom, né, a quem você gosta, né, ou que Deus coloque na sua vida um amor, essas coisas que os jovens querem. É inútil a gente ir contra. É válido, né, esse anseio. Eu falava assim: porque lá você vai pagar. De repente a pessoa vem porque nós não sabemos como, né, pode funcionar. Pode ser um grande perigo, um grande mal, né, para você. Enfim, então tem tudo isso. Já pensou se quem eu não gosto vai e faz um trabalho assim e toca ficar com a pessoa? Já imaginou? Então, e é sempre aquilo, para quem está pedindo também, vai ter uma consequência, não vai, Sandro? Com certeza. A pessoa que faz o pedido, né? A espiritualidade não aceita barganha, né? E a gente acha que, como nós somos imediatistas, nós queremos resolver o nosso problema. Vou lembrar do exemplo do filme Ghost. Aquela vidente, ela era mais ignorante do que má. Sim. Né? Então ela não sabia tão bem das consequências do lado de lá. Ela sabia da consequência financeira para ela. Ela tinha um dom? Ela tinha um dom, mas usava para benefícios financeiros. Sim. E teve uma consequência. Sim. Então é isso que o pessoal precisa. E que nós lidamos com essas coisas, a gente vai encontrar aí. Aliás, foi muito engraçado, né? Ele passava dia e noite ao lado dela cantando, não é? Exatamente. Imagina. Por isso, sabiamente, Jesus colocou na prece que ele nos ensinou, né? Seja feita a vossa vontade, porque na vontade do Pai contempla a sabedoria do que seria melhor para nós. Pois é. Esse é só um ponto, né? A gente vai falar sobre a simplicidade, mas é que quando eu vi essa passagem, pedidos absurdos e estranhos, eu lembrei. Sobre o pedido, né? Sobre pedir o mal para o nosso inimigo. Sim. Isso não devemos. Não. E sobre isso o André Luiz vai tratar aqui também. Nós vamos seguir para a nossa conversa um texto de André Luiz, Uhum. Extraído da obra Nosso Livro. Nosso livro é autores diversos, espirituais. Mas a obra toda é psicografada por Chico Xavier. E essa mensagem é do André Luiz. O nome dela é Reajuste e Simplifique. O Sandro, enquanto a gente vai comentando aqui, o Sandro vai projetando. Olha lá. Aqui. Ó, então começa aqui, Marina. Uhum. Ninguém precisa ferir, humilhar ou desesperar. Ah, não. Sandro, esse é o último slide. Vai para o primeiro, Sandro. Para frente. Isso aqui. Começando aqui. Não é pela desconfiança que atingiremos a certeza. Aprenda a entesourar a fé, amealhando os grãos da esperança. Marina, é muito interessante esse texto de André Luiz, porque ele vai dizer, não é pela desconfiança que atingiremos a certeza. E você sabe que no Espiritismo, a fé, para nós espíritas, segundo o que Kardec explica, não tem nada a ver com crer ou com crença. E crença é uma fase antes do conhecimento, da aquisição do conhecimento. Você acredita em alguma coisa para depois conhecer alguma coisa. Para Kardec, ele explica a fé como sendo uma espécie de confiança, diferente de crença. E aqui André Luiz vai falar, não é pela desconfiança que atingiremos a certeza. Aprenda a entesourar a fé, amealhando os grãos da esperança. Uhum. Marina Jevartoski. Bom, aí tem bastante coisa aí, né? Só nessa pequena citação, né? É. Então, quando ele diz, não é pela desconfiança que atingiremos a certeza, a gente sabe que o medo e o desconhecido gera na gente, então, essa desconfiança, né? Quer dizer, o medo nós temos por causa do desconhecido. Sempre que nós desconhecemos, nós temos medo de uma coisa. E não é por isso, então, que a gente vai ter certeza. Então, não é o caminho. E nós estamos desconfiando é porque temos medo. Então, o caminho é procurar entender. Então, não é pela desconfiança, mas pela confiança pelo aprendizado. Então, pela confiança que a gente alimenta a esperança. Exatamente. Na verdade, a esperança, eu gosto muito de um pedaço lá de Emmanuel. Eu acho que é no Consolador, no livro Consolador, que fala que a esperança é a luz reflexa dos planetas e a fé é a luz positiva do sol. Então, o sol é o sol, né? Essa coisa imensa. Os planetas são bem menores, infinitamente menores. Mas acontece que a esperança nasce conosco, foi colocada em nós quando nós fomos criados. E a fé é uma construção. A fé de Kardec raciocinada é uma construção. Então veja que a esperança estaria assim, entre essa aquisição da fé. Enquanto não adquirimos fé, nós temos que contar com a esperança. E ela é colocada em nós, tipo assim... Porque a fé é uma certeza, né? A fé é uma certeza. A fé é uma certeza, né? É. Eu confio que eu tenho certeza que aquilo vai se concretizar. É, né? E aí... Ela vai crescendo com o nosso crescimento, a fé, né? Sim. Ela vai se fortalecendo. A esperança a gente tem... Tô com a frase aqui, né? A esperança nós temos desde que somos criados. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Ela que movimenta a gente para a gente não ter desânimos tão grandes na vida em meio a tantas dificuldades. Quando a gente fala para o jovem, olha, cuidado com esse relacionamento. Ele tem todas as características e vai fazer você sofrer. Não, mãe, pai, eu tenho a certeza que eu vou mudar ele. É a esperança. Ela tem a certeza. Ela fala, mas é a esperança. Ela é a certeza naquele momento. Eu tenho a esperança que eu vou... Mas aí ela está falando da esperança. É. Eu tenho esperança que eu vou consertá-lo. E essa esperança, ela dura até ela ver e quase se arrebentar e ver que não conseguiu. Aí ela vai para o fundo do poço e como a esperança é a última que morre, ela renasce numa nova esperança. Porque daí, quando a gente vai para o fundo do poço, tem um período de tristeza. Mas daí, como ela existe em nós pela criação, ela renasce. E aí você quer reconstruir. Nesta reconstrução, nós vamos construindo nossa fé. Quando a gente consegue, daí, cada vez mais, tendo essas construções e depois também buscando o conhecimento, talvez a gente demore mais porque muitos não buscam logo. A gente vai entesourando mesmo a fé. Então, a esperança está como a luz reflexa do planeta. Ela é mais fraquinha em relação à fé consolidada. Mas ela é aquele estupim que não deixa a gente nunca parar. Né? E a desconfiança, ela existe em nós por causa do medo. Mas quando eu vou agravar um pouco, provocar um pouco ainda essa sentença. Quando ele fala de confiança, ele não está se referindo à confiança um no outro. Ele está se referindo à confiança em Deus. Numa confiança... No conhecimento. No conhecimento. Uma confiança de que existe um Deus que controla, que preside todas as coisas, a natureza, faz com que tudo siga a sua ordem, e que mais cedo ou mais tarde... As coisas todas vão se ajustar. Então, ajustar. A se ajustar. É por isso que o texto chama reajuste. Exato, é isso aí mesmo. Porque se a gente pensar, trazer essa confiança para o nível dos nossos relacionamentos, e se nós tivermos que confiar sempre, o tempo todo, nas pessoas, em todas as pessoas, acho que seria uma experiência complicada também. Né? Essa confiança plena nas pessoas. É uma construção mesmo. Por isso que nós desconfiamos. Do relacionamento, do conhecimento. Né? Por isso que nós desconfiamos. Mas aí que vale. A desconfiança, ela advém do medo de sofrer. Do medo. Então a gente desconfia, mas muita gente para nisso. Quando a gente deveria buscar o conhecimento, conhecer a pessoa, dar abertura, conhecer a situação, ouvir outras pessoas, às vezes até no caso que eu dei, ouvir os pais, contemplar. Sim. Esse seria o comportamento correto, orar e vigiar. Orar para Ótimo. Pedir inspiração, vigiar para ver como eu estou me relacionando com tudo que está sendo ofertado, conselho dos pais, conselho do evangelho. E tudo mais. Nós desconfiamos e permanecemos na desconfiança, nos defendendo sempre. Então, a gente está sempre defendendo e criando, vamos dizer, animosidades para esconder nossas fraquezas. Trazendo para uma emoção mais básica, vou fazer uma comparação com o medo. Existe o medo que congela, que impede a pessoa de experimentar a vida. Exato. E existe o medo que protege. Que protege, mas tem o equilíbrio, você tem que buscar o equilíbrio. Tem que buscar o equilíbrio, você tem que buscar a proteção que o medo oferece, e é uma emoção básica necessária. Né? O medo, sem o medo nós morreríamos. E isso a ciência já mostrou fartamente como acontece. É tanto a ciência positiva, como... ciências da mente, né? Ciências humanas. Exato. Vamos lá, Sandro, para a próxima do André Luiz. Não é pela violência que alcançaremos a realização. Habitue-se a usar a serenidade, considerando que um edifício se constitui de insignificâncias mil. Novamente, olha, estamos falando para a gente se localizar novamente para aqueles que chegaram agora, a gente está falando sobre simplicidade. E esse é um exemplo que André Luiz está nos dando. São orientações simples. Sim. Daí a simplicidade no nosso tema. Né? Uhum. São orientações muito simples que têm um grande potencial de melhorar a nossa qualidade de vida. Uhum. Ele acabou de falar sobre confiança e sobre fé, e agora ele fala sobre a não violência. Né? Fala sobre um comportamento pacífico. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Marina Jevartoski. Se nós considerarmos que a violência, ela pode conseguir botar em ordem alguma coisa momentaneamente, mas o que ela gera em torno, né, de contra-violência também, de contrapartida e tudo, ela acaba consertando o que ela tem de propósito na hora, mas destruindo um monte de outras coisas. Então ela nunca vai realizar. Porque ela tem que depois trabalhar com o método que ela usou, tratando, vamos dizer, os cacos né? E tentando consertar, quer dizer, ela vai estar sempre, ué, por que não fez isso então antes? Por que não fez pelo caminho da serenidade, que talvez demore um pouco mais, mas ele vai atingir pela educação e não pela violência. Então, nós só realizaremos, vamos dizer, com vistas à eternidade, pela serenidade. Com imposição e violência, nós estaremos violentando o saber do outro e a construção de uma realização, ela não é só de uma pessoa. Nós nunca viveremos sozinhos. Sozinhos nós nunca nos conheceremos. Nós precisamos do outro. Então, eu nunca vou saber da minha realização e do que eu atingi sem o outro. Porque nós estamos sempre nos medindo, nós estamos sempre, no bom sentido, nos comparando. Porque todas as realizações verdadeiras têm que contemplar o próximo. A violência, a gente costuma dizer que é o instrumento ou a ferramenta do pusilânime, né? Do covarde, do fraco. Sim. Mas ele conseguiu o quê daí? Né? É. Por quê? É como você disse no seu comentário anterior. O medo gera violência. Agressividade. Agressividade. Então, no fundo da agressividade, existe um medo muito grande. No fundo, né, do comportamento do agressivo, é preciso identificar do que você tem medo. O mundo não é seguro para você. Não sou bom o bastante. Não sou bonito o bastante. Não sou rico o bastante. Não sou poderoso o bastante. Por isso tenho medo. E por isso sou violento. Porque acho que a qualquer momento, como me sinto menor do que os outros, como me sinto insuficiente, como me sinto fraco, eu acho que seria atacado a qualquer momento. Por isso eu ataco antes, eu sou violento. A pessoa que consegue desenvolver essa humildade de se sentir na mesma altura, no mesmo degrau que todas as outras, não se sente ameaçado jamais, né, Maria? Não. Veja, isso a gente coloca às vezes uma violência muito forte em algumas situações. Mas a gente vê muito no meio de pessoas que já atingiram bastante conhecimento, às vezes respostas ásperas, dá um tom de agressivas, porque foram, assim, balançadas em algum conhecimento que a pessoa até tem, mas não tem certeza que está. E Marina, a resposta vem. Eu vou contar uma coisa para você sobre isso, uma experiência pessoal. As pessoas mais violentas que eu conheci, que cruzaram o meu caminho, esses professores, foram as que tinham a fala mais mansa. As que maior violência, as que com maior violência agiram contra mim em vários momentos, são aquelas que falavam baixinho, mas as atitudes delas eram muito violentas. É o que você disse aí, é a atitude do passivo-agressivo. É. Ele agride com passividade, com a fala mansa, mas nas decisões, ele coloca um pseudo conhecimento por trás para balizar, né, para avaliar, para validar aquela ação violenta, e numa palavra ele humilha, ele diminui a pessoa. Existem vários tipos de violência. Exato, né? Numa pessoa, vamos dizer assim, esclarecida, né, com nível intelectual. Assim. Então tem muito trabalho, como dizia a frase de Sócrates, conhece a ti mesmo. E enquanto a gente não conhecer e identificar essas questões em nós, a gente vai estar desenvolvendo o intelecto, mas parados nessa parte do afeto. Muito importante, né? O final da sua fala. Então, olhamos para nós. Em que situações nós estamos expressando violência? E por quê? Por que eu estou sendo violento? Com quem eu estou sendo violento? Com quem eu estou? Isso é um enorme passo. Porque sempre que existe aspereza, existe uma energia que atrai espíritos da mesma, né, vibração. E nós vamos estar sempre preocupados. Então, essa serenidade vai fazer falta para edificar? A gente sabe, né, Sandro? O Sandro é lutador. Né? É. E as pessoas que vão procurar essa arte são pessoas que se colocam numa posição de segurança muito grande, né? Porque o lutador, ele tem que ter uma disciplina muito grande, ele tem que ter um equilíbrio muito grande, e são pessoas que não expressam violência. Grande parte dos lutadores, estou falando também, não são todos, né? O Sandro vai poder falar melhor sobre isso, né? É. Tem gente que quer aprender a lutar para brigar, é diferente brigar e lutar, né? É. Mas tem aquele Mas é a mesma relação do espiritismo e dos espíritas. O espiritismo é uma coisa e os espíritas agem, né? Exatamente. Mas as pessoas que aprendem a se defender se sentem tão seguras que não precisam ser violentas em nenhuma situação. Elas conseguem, diante de um conflito qualquer, elas conseguem controlar aquele conflito, porque se aquilo evoluir para uma violência, ela está tranquila, ela vai conseguir se defender daquilo. A vida dela não está em risco, né? A segurança dela. Essa defesa espiritual que nós temos que ter. É autoridade. Essa força espiritual. É autoridade moral, né? Autoridade moral. Que os espíritos falam. Aí ninguém nos ofende. É. Ninguém pode fazer nenhum mal moral contra nós. Não. Nenhuma palavra nos tira do sério. A autoridade moral, ela é vibratória, né? É. E aí afasta vibratoriamente os espíritos. Então, o que é uma faca de dois gumes, para quem não estuda profundamente, é saber que com violência ou com essas asperezas, nós não chegaremos ao que nós queremos, que é a serenidade, ou às vezes até expor uma ideia profunda, fica no raso, porque a gente, com a violência, a gente espanta o entendimento. Pois é. Olha que interessante, onde a gente chegou aqui, hein, Sandro? Olha lá. Você aprende o espiritismo, você absorve conhecimento, mas se você não está preparado, você usa isso de uma forma violenta, para impor a sua ideia, para impor o seu desejo, aquilo que você quer. Você quer realizar um trabalho, mas ele tem que ser feito do seu jeito, no seu modo, no seu tempo. E assim é a luta, né? Por isso que eu trouxe esse exemplo da luta, porque temos aqui um lutador. Sandro? Não, isso é uma grande verdade. Tanto as práticas marciais, elas têm o objetivo não da luta, propriamente dito, mas da paz, do controle da violência. Olha que coisa interessante. E um grande controle interno, nosso. Então, a gente é considerado como uma arma. Pode sair fazendo qualquer coisa pela rua. Principalmente quem tem esse tipo de cabeça nem pode entrar para aprender uma coisa dessa. Eu acho muito interessante a arte que eu escolhi para fazer, porque ela é parecida com o espiritismo. Ela não tem... Na filosofia, na criação dela, ela é chamada arte da paz. Olha que interessante. É interessante que você só tem que ser melhor que você mesmo. O espiritismo não é assim? É. A nossa evolução não é assim? Foi por isso que eu passei por lá e ali fiquei. Até porque ela não é incentivada a ataque, ela é defesa. Exatamente. Defesa pessoal, exatamente. Que o espiritismo também defende. É. Nós temos que nos defender. Exatamente. Veja, quando eu treino as minhas fibras morais, assim como eu treino os meus músculos e as minhas técnicas, eu me sinto seguro, não me sinto ofendido, por isso eu não preciso atacar ninguém e ser violento, exatamente, com ninguém. E eu acho que é assim, o lutador, mas também é assim. Isso é uma coisa que, nossa, que seria simples mesmo a gente se olhar e falar. E sempre que a gente se olhar, eu estou atacando, tem alguma coisa que eu preciso aprender. Naquela questão que eu me senti atacado, eu vou em busca do aprendizado, porque se eu me senti atacado, é porque eu não tenho ainda o conhecimento suficiente para me exprimir. Porque quando eu tenho, eu sinto confortável, como foi dito aqui. Nem que eu não diga. Mas é para mim que eu preciso responder, não é para o outro. Quando eu me sinto atacada, é porque falta ainda alguma coisa para fechar o entendimento. Exatamente. E aí, eu é que não estou em paz, por isso que eu ataco. Pois é. Sandro, vamos para a próxima, de André Luiz. Ele vai dizer: não é pela maldade que chegaremos à bondade. Acostume-se a tolerar e a desculpar. corrigindo em você mesmo aquilo que lhe desagrada nos outros. Marina? É, tem um pouco da anterior, o mal, a agressividade, né? Uhum. Então, é lógico que a frase já por si, ela é... maldade e bondade são, vamos dizer... lados opostos, lados os polos, opostos, né? Assim como amar aos inimigos e amar, amar o próximo e amar os inimigos. São polos. Mas o que a gente poderia entender é que eu estou querendo um objetivo, eu tenho que me distanciar. Se o objetivo é a bondade, eu tenho que me distanciar de qualquer método. E seja do mal, porque aí eu estou indo no polo contrário, eu estou realçando. Tô mostrando. Então aí, a tolerância e o perdão, a desculpa aí eu entendo, perdão, é fundamental. Por quê? Porque são composições do bem. Se eu não consigo isso, eu não vou compor o bem. Agora, sempre que eu quiser atuar na bondade, o Espiritismo explica bem. E não só o Espiritismo. A psicanálise, a psicologia, é lógico que vai incomodar aqueles que não estão na mesma, no mesmo intuito. Então, nós seremos sempre incomodados, é isso que a gente... Não podemos ficar melindrados. Nós temos que ser fortes, fortalecer, como se fortalece na arte, como o Sandro falou, da luta. É uma luta para fortalecer as nossas fibras morais. Porque eu vou me irritar e usar o mal para tentar impor o bem, por fraqueza mesmo de conhecimento. E é interessante porque quando nós pensamos em maldade, a gente vai logo lembrar daquelas vilãs de novela. Né? As figuras malévolas. São figuras voltadas ao mal. Elas passam a novela inteira arquitetando o mal da pobrezinha, da protagonista, da mocinha ou do mocinho, evitando que aquele casal siga junto, unido, né? Arquitetando para ficar com a fortuna de alguém. Na vida real, a gente não vai encontrar essa pessoa. Muito raramente você vai encontrar uma personalidade perversa a esse ponto, não é, Marina? O psicopata, né? O sociopata nesse ponto. Mas eu acho que quando ele fala aqui sobre maldade, a gente precisa aprender a identificar sutilezas. Sutilezas. Porque a pessoa vai dizer, passa, mas eu não sou mal, eu não ajo com maldade. É claro, ninguém sai de casa falando, hoje eu acordei para fazer maldades. Não, ninguém se acha mal. Ninguém se acha. Mas é essa sutileza de você olhar para suas atitudes e perceber, será que eu não estou produzindo, ainda que não conscientemente, será que eu não estou produzindo algum mal pelo meu caminho, nas relações, o que eu estou deixando para trás? Quando as pessoas se lembrarem de mim, qual vai ser a reação delas? Ah, o Wilson, poxa, que saudade dele. Ah, o Wilson, eu sei, conheci o Wilson. Convivi com ele, eu sei quem ele é. Né? Então, é por aí que a gente vai saber realmente. E quando a gente desencarnar, né, Marina e Sandro, é aí que eu acho que a gente vai ver com mais clareza, né? Imagina, quando a gente se afasta, porque quando a gente olha uma coisa de muito perto, a gente não consegue alcançar todas as nuances daquele cenário. É quando você se afasta que você consegue observar. E é bom que nós lembremos que nós somos todos criados simples e diferentes. Então, partindo disso, isso fica fácil a gente entender. Nós não temos todos. Essa clareza de não ter todo o conhecimento deveria colocar, como aquele filósofo que atribuíram a um e a outro, mas é, quanto mais sei, sei que nada sei. Nós temos muito para aprender. E o que mais irrita no outro, na verdade, é aquilo que eu tenho, é o déficit que eu tenho. Então, a psicanálise fala, eu falo, nossa, é incrível, faz todo sentido. Eu não quero olhar para mim, né? Eu não quero olhar para mim. Eu não quero olhar para mim. Porque dá trabalho. Exato. Imagina, tem que vencer, subir essa montanha que está dentro de mim. Então, nós temos tudo de mão beijada na vida. Então, se nós aprendemos essas questões, né? Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é porque ele trouxe tudo. para nós nos entendermos, entendermos a vida. É que a gente também não quer olhar com profundidade o evangelho, porque ainda eu tô no cérebro da sensação. Nós temos, assim, André Luiz dividiu lá nos livros dele da Evolução em Dois Mundos, o cérebro em três andares, reptiliano, das sensações e dos sentimentos. Apesar de a gente ter sentimento, a gente tem de vez em quando sentimento. Nós temos alguns instintos que são bons, que permaneçam, ou da fome, ou da busca. Sim, tal. Preservação, né? Preservação, medo mesmo. É. Mas já perdemos aqueles instintos animais que temos agora aqui em busca, né, do, vamos dizer, das nossas questões, da nossa vida. Mas nós paramos muito na sensação. E são as emoções, né? Baseado nos nossos órgãos sensitivos mesmo. No que eu vejo, no que eu sinto, no que eu escuto. Isso é o que mais me afeta. E que as mais... sensações estão muito ligadas. Então a gente fica preso ali e esquece que nós já podemos, já temos neurônios, já temos área cerebral para desenvolver o sentimento. Está faltando agora a gente entender essas questões e não ficar só na vitimização. Pois é, eu vou dar um exemplo aqui muito simples, bem simples mesmo, sobre procurar em você o porquê a gente faz isso, aquilo que nós geralmente encontramos nos outros, né? Vamos colocar como exemplo aqui uma dona de casa. Ela está lá varrendo o chão da casa dela, tirando a poeira. Como ninguém está vendo mesmo, ela levanta o canto do tapete e joga ali aquela poeirinha ali embaixo do tapete, coloca o tapete em cima. O marido dela vai chegar à tarde, a família, vai olhar, está tudo limpinho. Ela sabe. Embaixo do tapete dela está cheio de sujeira ali, de acro, que ela sabe o que ela colocou ali, que está escondido. Ninguém vê, mas ela sabe que está lá. E aquilo a incomoda, porque quando as pessoas a elogiam, aquilo a incomoda, porque ela sabe que ela não é merecedora daquele elogio, que lá tem uma coisa que ela deixou de fazer, ela deveria fazer. Exato. Aí ela vai na casa de uma amiga, vai visitar uma amiga. Chegando na casa da amiga, ela vê aquele ambiente limpo, bonito. Aquilo a incomoda profundamente. Porque ela sabe que na casa dela tem muita sujeira embaixo do tapete. Aí ela começa a fazer o quê? Ela treina o olhar dela para procurar qualquer coisa errada lá na casa da amiga. Ela vê uma teia de aranha lá no canto da parede e fala: olha, que nojeira aquilo. Na minha casa pode ter alguma poeira, mas deixar chegar nesse ponto com teia de aranha, jamais. É uma defesa. É uma defesa. Para ela. É uma defesa. Ela está se defendendo. É isso. Para ela suportar aquilo que ela, aquela limitação que ela tem, aquela pendência que ela tem, que ela produziu, que ela tem conhecimento disso. E lembrando o tema, é tudo tão simples. Tudo ela tão faz simples. Era só pegar a sujeira e pronto. Ela gasta um monte de energia. Freud fala bem. Quanto de energia dá desnecessário. O cérebro trabalha muito para isso. Para construir, né? Para construir essa teia toda de defesa. Marina, a conversa está tão boa. Verdade, já passou. Passamos três frases, tem 11, mas não vamos chegar lá. Faltam só 5 minutos. Ó, vamos para a quarta, então. Vamos lá, Sandra. Não é pela desaprovação que improvisaremos o estímulo. Procure as particularidades elogiáveis e os ângulos nobres das situações e das pessoas para que o bem seja cultivado e reine soberano. Nossa. Marina. Eu lembro sempre quando eu leio isso, Chico Xavier. Eu, quando era mais nova, né, era uma coisa que saltava muito. Ou sim. Muito aos olhos essa positividade. Quando alguém ia falar mal de alguém, ele sempre ia falar do bom. Eu falava, é tudo que eu queria ter. Né? Mas ele era por sabedoria mesmo. É claro que você nunca vai conseguir o que você quer usando o contrário. É, criticando somente, encontrando o lado ruim nas pessoas. Quem desaprovação vai... é o contrário você do estímulo. Você desaprova o tempo todo as pessoas. É. Como que elas vão lutar por você, trabalhar por você, estender a mão para você? Como você pode encontrar colaboração e cooperação na vida. É. É só realmente ressaltando o que as pessoas têm de bom, que vai fazer com que ela esteja, não a seu dispor, mas que ela seja solícita, né? Solidária. Desculpa, gente. Que isso? Mas que ela seja solidária às suas necessidades. Né? Uhum. Eu me lembro rapidamente aqui de uma história lá do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. É muito interessante, do Chico. Conta que, certa vez, foi o Chico e o irmão dele, ainda em Pedro Leopoldo, antes de se mudarem para Uberaba. E eles saíram, os dois, acompanhados de uma cachorra, numa coleira, procurando. Haviam cavernas ali próximo de onde eles moravam, do sítio. Eles queriam uma determinada erva para fazer um certo chá. E eles foram conversando no caminho, falando sobre as atividades do Centro Espírita. Acho que é Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, né? Falando sobre as atividades. Eles precisavam de uma pessoa para realizar determinada atividade. E falavam, mas tem um fulano para fazer. Aí um outro dizia, ah, mas o fulano é difícil por isso. Ah, mas tem o ciclano. Ah, mas o ciclano é complicado por isso. E o Beltrano? Ah, o Beltrano também não. Aí a mãe do Chico aparece. Chico. Não convém, para ele, né, claro. E ele fala, Chico, não convém você ficar criticando as pessoas, você precisa de pessoas para colaborar no trabalho, né, e você vai precisar dessas pessoas e tudo mais. E passou, ele seguiu andando, entraram na caverna, foram procurar a tal da erva, e parece que em determinado ponto, eles se perderam, porque era uma caverna grande, eles se perderam ali e escureceu. E eles não sabiam mais por onde eles tinham entrado para sair da caverna. E naquele momento, a mãe dele novamente se faz presente. Fala, tá vendo, Chico? Como eu disse para você, que em certos momentos da vida você vai precisar das outras pessoas. Agora, por exemplo, você precisa dessa cachorra. Solte ela da coleira e siga, que ela vai lhe mostrar o caminho. Ou seja, nenhuma das pessoas servia para uma atividade. Naquele momento, ele dependia de uma cachorra. De uma Olha cachorra. Que lição profunda. Profunda. E ele deve ter aprendido muito bem. Pois é. Imagina, agora a gente traz essa lição em cima dessa frase. O momento que você vai precisar das pessoas. Um filho seu traz lá um boletim, uma prova. Você pega logo a prova do seu filho, olha lá e fala, que coisa horrorosa. Olha, isso aqui eu fazia quando tinha metade da sua idade. Você não consegue fazer regra de três, não sei o quê. Não podemos. Acabou. Essa criança, essa desaprovação não vai gerar estímulo na criança. Você precisa pelo menos falar, poxa vida, excelente. Só que talvez você pudesse, né, melhorar mais aqui. Dou uma dica para você nisso daqui, mas elogia todo o resto. Existem coisas para serem elogiadas, sempre, né, Marina? Sempre. Então, que a gente lembre sempre isso. Nunca usar o contrário para atingir aquilo que a gente quer. E o desaprovação é o contrário do estímulo. É o contrário de um estímulo. É totalmente oposto, né? Totalmente oposto. Sandro? A nota não está muito boa, mas a letra está linda. Ótimo, olha, tá vendo? Você encontrou ali, nossa, que letra linda, que caligrafia bonita. Encontrar algum ponto positivo. É uma questão de treinar mesmo, né? Treinar os nossos olhos. Nossa, você caprichou aqui, né? Olha que você usou a cor vermelha aqui. A nota foi péssima, mas não diga isso, não desaprove somente. Eu vou contar uma particularidade, eu não sei se é uma história pessoal. Dá tempo, nossa, é ótimo. Nós temos um filho que tem TDAH, né? Sim. TDAHzão, eu falo, porque é grave, né? E ele sempre deu trabalho, o sentido assim, na educação, por desconhecimento, porque quando ele era criança, os médicos não fizeram o diagnóstico não existia assim, como existe hoje, bem estudado. Sim. Então, ele nunca teve caderno, até o colegial. Ele nunca teve um caderno. Ele não conseguia. O único caderno que ele teve foi no primeiro ano que ele fez na Itália. Sim. Porque tinha duas professoras para 8 alunos. E elas ficavam em cima. Coisa que nós aqui não temos impossível. Aqui. Nem escola particular. Mas já era um caderno ainda assim mesmo, bem restrito. Eu tenho de lembrança. Mas... E era, Wilson, o único ponto de desentendimento entre eu e meu marido, que nós somos muito felizes, já falei aqui, né? Sim. Almas muito afins mesmo. E depois de um tempo, depois de encarnado, e ele se comunicou, ele falou. Porque eu, sendo terapeuta já, falava, nós temos que entender, né? E ele queria fosse, pelo menos, minimamente, acompanhar se tivesse as coisas, fosse organizado, minimamente. E o Gregório não tinha. E aí, e eu tentava contemporizar e mostrar o lado do sofrimento da criança, né? Depois ele falou, depois quando ele teve a oportunidade de se comunicar, ele falou, bem, ele falou, em relação ao Gregório, você está educando maravilhosamente nossos filhos, porque eu fiquei com os três pequenininhos quando ele morreu, né? Sim. Você está educando maravilhosamente nossos filhos. Eu sei que hoje o Gregório, depois ele entrou na faculdade, quando nós descobrimos o diagnóstico, ele estava no terceiro colegial, entrou na faculdade, foi brilhante como aluno, porque era um assunto que ele gostava, no assunto que eles gostam, eram. Hoje está lá no Canadá trabalhando. Olha que maravilha. É. Aprendeu inglês sozinho e fala inglês com uma fluência. Rapidamente ele aprendeu sozinho, aqui no Brasil mesmo. Antes de eu saber que ele falava inglês, aprendeu sozinho. Então, é a condição, às vezes por desconhecimento, que nós falamos na primeira, gera uma agressividade, porque o que você desconhece perturba muito. Sim. Né? Gera uma desaprovação, é, muitas vezes. Eu busquei o conhecimento, buscava o médico, eles não conseguiam o diagnóstico, mas eu tinha um conhecimento que meu marido não tinha, que era o da psicologia. E não conseguiu usar a psicologia, não adianta, e pela agressividade, pela imposição, né? E hoje o Gregório é maravilhoso, é inteligente, é requisitado para decidir coisas e opinar sobre coisas de alta tecnologia. Novamente, nós agradecemos pelos seus relatos pessoais. São histórias que enriquecem muito, né? Porque a experiência particular, pessoal que nós temos, a experiência que nós vivemos, ela tem uma representatividade muito grande, e o compartilhamento dela a gente só faz com aquelas pessoas que a gente gosta. Então, por isso, nós agradecemos. Né? Todos nós que acompanhamos o programa, que participamos e que acompanhamos o programa, ficamos gratos, porque aprendemos um pouco sempre com as suas histórias. Olha, mas todo final de programa com você, sobretudo, a gente fica com gostinho de quero mais, de continuidade. E olha, vamos continuar no próximo programa, falar, tem tanta coisa para falar ainda sobre essa simplicidade, essas dicas que André Luiz está nos dando, essas dicas simples, né, que esse benemérito espírito nos oferece. Mas vai ter que ficar para o próximo programa. Agora são 8 horas, Sandro, e 3 minutos. Eu passo então para você a palavra, meu caro companheiro, para suas derradeiras considerações nessa edição do programa Visão Espírita. Pessoal, eu queria lembrá-los que depois que terminar este vídeo, é interessante que vocês entrem nele e façam seus comentários. É só dessa forma que os conteúdos espíritas pegam relevância no YouTube, né? Conseguem a relevância e vão lá para cima e começam a aparecer nas pesquisas. Então, façam seus comentários e ajudem o movimento espírita a se tornar grande como ele merece. Obrigado e boa noite a todos. Muito bem lembrado. Façam comentários, deixem lá o seu joinha, compartilhe também para os seus amigos. Ó, e só para lembrar novamente, domingo nos vemos lá no Teatro São José, dia 25/6, às 19 horas. Adquira o seu ingresso, garanta, né, o seu lugar lá na Livraria Espírita Allan Kardec, Voluntários de Piracicaba 582, sala 5, aqui no centro. Marina Jevartoski, novamente a nossa gratidão, muito obrigado por sua presença, pelos seus comentários, pela sua contribuição, pela sua sempre solícita resposta aos nossos convites. Eu quero agora que você faça suas derradeiras considerações e faça uma prece de encerramento, por favor. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa tão amada, né, doutrina, e sobre as experiências nossas também, né, de vida profissional, englobando o que é ser um espírita, né, e queria dizer que, queria falar rapidamente do teatro, né, que é uma oportunidade da gente prestigiar a nossa doutrina, estando lá presente, para que ela seja vista, né, com sucesso, e que a gente, dessa maneira, incentive que novas peças sejam feitas, né? E agora, então, agradeço também o convite, e a audiência, e convido a todos, então, a elevarmos nossos pensamentos à figura do Mestre Jesus e pedirmos sempre bênçãos para este programa e bênçãos para todos aqueles que estiveram aqui nos ouvindo. Também proteção e inspiração para todos aqueles que por aqui passaram este programa, de maneira que ele possa cumprir os seus objetivos de divulgar a doutrina a todos aqueles que necessitam de uma palavra, de uma elucidação, de uma luz que talvez alcance pessoas que ainda não conhecem, mas que porventura, convidadas a assistirem, encontrem ressonância. Que Jesus nos abençoe hoje. Agradecemos a Deus, agradecemos a Marina, ao Sandro e aos benfeitores espirituais que nos acompanham do outro lado da vida. Até o nosso próximo encontro.